Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! Começa agora na Rádio Cidade. Ronca, ronca. This is religion. Apresentação: Maurício Valadares. Ronca, ronca. A Rádio Rock. Mas então, como nós dissemos na prévia, que foi já praticamente dentro do programa, né, cara? Ai, ai. O Ronquinha de hoje será inteiramente devotado aos pedidos da nossa torcida, que nós recebemos a partir do programa de segunda-feira passada e durante a terça-feira até a meia-noite, certo? Isso aí. Então, logo de cara, está Ravi Shankar, espetacular, um drum and bass sinistro, né, cara? Bem percussivo, né? Em resposta ao Pedro Carneiro, nosso ouvinte de Niterói. Aliás, Niterói é a nossa maior torcida organizada. Isso eu já falo desde o tempo da Fluminense, em 1882, né? E o Pedro mandou um e-mail super bacana, ele é fissurado nesses sons indianos, na utilização da tabla e da cítara também, e falou, pelo amor de Deus, se der... Começa o Ronquinho voltado aos ouvintes com o Ravi Shankar. Então tá aí, né? Telefone, promoção, alguma coisa. Lenny Kravitz vem aí. Lenny Kravitz vai fazer o show de sunga, né, cara? Vai ser na praia a parada, né? É, por falar nisso, exatamente. Amanhã é o anúncio oficial, né? Do local de, já de tá, show. Não, já tá acertado, é na praia. Pois é. E que bom, né? Porque aí ninguém vai ter que gastar dinheiro e vai ver um show de qualidade aí. É. Isso é muito. Eu achei muito legal. Dá um tibum, um bife à milanesa, né? Pega da bem, rola, né? Na areia, né? É, na hora que o bicho. Aquele óleo, mesmo. Né? Não, não, aquele óleo. Quase óleo de avião que tem, Constellation. Aquele que o pessoal distribui pra passar na pele mesmo? Positivo e operante. Não precisa mais, Maurício. O mar tá cheio de óleo aí já. Aliás, falar em óleo, Ferrari confirmadíssimo hoje, hein? Oh, ele é nosso ouvinte, né, cara? Muito telefone. Bom. liberado pra rapaziada? Tá, já atendi uma ou duas pessoas aqui e a gente vai divulgar pra você que tá pegando agora aí o barco em movimento. 2221029, esse é o Rockfone. Se você não é excluído digital, pode fazer sinal de fumaça teclando. É o www.radicidade.fm. Detalhe importante, essa semana eu acessei lá a página do Ronca Ronca, aliás, através da rádio, e não é acima a direita. Não, é abaixo. É abaixo a direita. É, não acima... Acho que algumas vezes eu falei não, acima. Vem ordem alfabética. Analfabética. Né? Isso aí. Mas vamos lá. Mas já deu o telefone então, né? Já deu. Mas enfim, nós recebemos os e-mails, vamos soltar muito marimbondo pelas vendas aqui, muita coisa do passado, muita coisa da atualidade, mas pra coisa não ficar tão lá atrás, vamos logo a uma novíssima banda, uma demo, que fica sendo a demo do programa de hoje, que nós mostramos segunda-feira passada, e a torcida parece que neguinho confluiu mesmo, vamos pedir pra tocar os Imperfeitos de novo no programa, que eu mostrei só a cabecinha, né, segura. você tá passando por um momento difícil, é só se lembrar do seguinte: escorregar não é cair, é apenas um jeito que a perna dá. Que está acontecendo aqui? Ronca, ronca. Cidade. Ai, ai, ai. Desorientation, né, bicho? Nós abrimos então o programa com Ravi Shankar, com a música alguma coisa parecida com Rupaktal. Logo depois, Os Imperfeitos, em demo, a canção Jardim Inglês, CD super bacana. Tá nervoso, Edu? Não, é porque eu conheço uma música com esse nome. Ah, Jardim Inglês. E não é a que eu ouvi. Várias, né? Uhum. O CD é maravilhoso, 19 demos de várias bandas. Já falei aqui segunda-feira passada, né? Uhum. Que a Barato da Ribeiro mimosamente me presenteou, né? Uhum. Nevermind the Blocks, um evento espetacular de carnaval que eles fizeram lá, que arrebentou o asfalto da Barata Ribeiro, né, cara? Eu lembrei o nome do intérprete e do compositor da outra música, o Jardim Inglês, é o Ney Vansória, lá do Porto Alegre. Ah, é bacana pra caramba. Bem legal. Mas enfim, Os Imperfeitos foi a torcida organizada total que mandou e-mail e nós estamos respondendo a rapaziada. E ao fundo... E é a demo de hoje. Exatamente, a demo de hoje. E aí ao fundo, o Blue Magoos com Nothing Yet, um hit absoluto do iníciozinho dos anos 60, que de São Gonçalo, o Geraldo Lima pediu, cara. Tá gostando desse negócio de eu dar o nome do acho macaco? Acho que é legal, acho que é legal. Dá o nome do boneco, né, cara? Isso aí. Várias bonecas também. Outra coisa interessante também, é sempre bacana os pedidos da rapaziada, que a turma pede pelo prazer que a música dá, né? Mas não estão, evidentemente, como não deveriam estar, sintonizados na confecção do programa. Então, muita gente pede músicas gigantescas, né? É, Husker Du, de 30 minutos. Essa outra aqui, eu, na segunda-feira passada, falei da nova edição da Mojo, que traz a lista das 50 músicas mais despirocadas de todos os tempos. Em primeiro lugar, pro Captain Beefheart. Segundo, a garta do Miles Davis. Em terceiro, tem Mutante, lá em sexto, sétimo, não sei o que é o bar. E lá em cima, também, na cabeça, esse disco, que aqui tá no fundo, que alguns ouvintes pediram para conhecer, o John Coltrane. Desorientação total. Se o Capitão Biff é de cada um é para um lado, o John Coltrane é todo mundo pro mesmo lado, sem saber. Manja, barato. Capa espetacular, chamada Ascension, é o disco. Perguntaram para ele se ele sabia o que era harmonia, não? Pô, rapaz, ele ficou 3 anos falando o que era e o cara não entendeu Paul Newman. Né? Aquela história do harmonia sem sair do tom, né? A banda do John Coltrane nesse disco, simplesmente Art Shapp, Pharoah Sanders, Fred Hubbard, Elvin Jones na bateria, tá bom ou não? Jimmy Garrison no baixo. Sou Jurassic. McCoy Tyner. Essa música é o lado inteirinho do disco, deve ter quase uns 25 minutos, né? Mas quando você vai a um concerto, no ensaio do concerto, todo mundo afinando o instrumento, é assim. É isso aí, ó. E o deles também, no ensaio deles toca igualzinho. Só que gravaram, né? Não, mas o ensaio é esse e o show é esse. Isso aqui, bicho, isso aqui não é loucura não, cara. Violento. Vou trazer o Edmoto aqui pra ele dizer exatamente o que é isso. Aham. Tá pensando que tá todo mundo despirocado sem saber o que tá fazendo? Não, aqui? Não dá pra perceber que tá todo mundo fazendo solos constantes. Tá aí. Todo mundo despirocado, mas sabendo o que tá fazendo. Mas, ao contrário do Captain Beefheart, aqui dá pra perceber de fato que há um andamento e há todo mundo tá seguindo algo, mas lá realmente era um pra cada lado, indiscutivelmente. Popular barato agora. É. Mais um pouquinho do Ascension do John Coltrane, eu vou entrar rasgado numa canção dedicada à nossa ouvinte Severina, fissurada em reggae. Volta e meia ela participa do site do Ronca Ronca, ela viaja pra caramba, já mandou críticas de Elvis Costello, Johnny Winter, então segura, hein, Severina. Essa é uma boa ideia também pro Team Festival, trazer o sound system do Jashaka, mestre supremo do dub jamaicano, mas circula ali por Ladbroke Grove em Londres, né? Jashaka. E recentemente eu mostrei um 7 polegadas do Jashaka, que foi um dia que o Yuka entrou pelo telefone. Ah, sim, me lembro. E um monte de gente curtiu a música e um monte de gente pediu. E é interessante quando a gente faz esse tipo de participação da nossa torcida, porque o Ronca Ronca mostra quase que tudo, né? É, a diversidade. De som. Algumas poucas coisas realmente ficam de fora. Uhum. Então, se a gente faz um programa voltado para esses pedidos, a gente vai atirar para todos os lados. A metralha vai girar mesmo, maluco. Como, por exemplo, um ídolo absoluto que nós temos, e de 10 em 10 anos eu faço essa participação da nossa torcida. E ele é sempre muito lembrado, nosso queridíssimo, o Experiência, né, cara? Sentiu, né, maluco? Pesado, hein? Nós ouvimos antes do Soulfly e da Minha Experiência com a música que não tem nome, né? O Edu tá com o disco aí na mão. O que que tem pra falar, bicho? Então, antes de ver o nome aqui, eu achei que fosse o Ferrari. Pela imagem, porque é como a gente imagina que ele seja. É uma boa identificação, uma boa associação que você tá fazendo aí. Mas cara, o sujeito, cara, com dread, cada um num diâmetro de quê? Do meu pulso aqui, cara. Brincadeira. E assim, eu imagino que esse cara, pra gravar o disco, pague caro a cada música que toca, cada músico que toque com ele no estúdio, não? Pague bem caro, não? É, em... Sei. Em carinho, talvez, porque ele não paga absolutamente nada. O Damião é um ídolo absoluto do Rio de Janeiro, existe até hoje. Que Deus o mantenha por muitos anos ali na esquina de Teixeira de Melo com o Visconde Pirajá. Uhum. Muita gente me procura pra saber como ter acesso ao Damião, porque ele já fez duas apresentações. Eu acho que o Damião não fez mais do que duas apresentações na vida dele. E as duas, pro meu orgulho, pelo menos duas foram comigo, no Radiola e no Ronca Ronca. No Bom Rum, aliás, o Bom Rum tá acabando, né, cara? É. O Bom Rum acabou, é. Não existe mais. Semana que vem não existe mais o Bom Rum. A tá turminha, falando sério? Vai deixar de existir o espaço? A turma foi simplesmente despejada ali do finado Oba Oba, do Sargentelli, nosso queridíssimo amigo, né? Caramba! Outro finado também. Mas enfim, o Damião tem dezenas de discos. Tudo nessa linha. Não tem linha, né? Aqui já é o Soulfly, né? O Damião é uma metralha giratória também. Ele faz de tudo. Uhum. Alguns discos são um tostãozinho melhor, né? Mas a maioria é essa padrão, ferida, essa ferida, essa carne aberta mesmo aí. E logo depois nós ouvimos o Soulfly com a música Cangaceiro. Um pedido do Roberto Nunes de Copacabana. E o Reginaldo Lopes de Caxias foi quem pediu da minha experiência, que é pedido todo o programa. Tem negozinho solicitando a presença do Damião no Ronquinha. Legal. Aliás, o site da rádio, qual é? Pra rapaziada continuar a fazer pedido. www.radicidade.fm. E a gente lembra, você que tá ligando aí ou que tá pegando o programa de hoje, a gente tá executando aqui os pedidos que foram feitos aí durante a semana. Exatamente. Né? Durante dois dias só, né? Isso aí. Eu ia ficar totalmente zozó. Aliás, é interessante, porque muitos dos pedidos, talvez quase que a maioria dos pedidos remontam a músicas que eu mostrei aqui, tanto no Ronca Ronca na Rádio Cidade, como no Ronca Ronca em outras rádios, quanto no Rock Live na Rádio Fluminense. Uhum. Tem neguinho que pediu Ira cantando Flores em Você, com Ira gravado no estúdio da Fluminense ali durante o programa. Uhum. E muitos pedidos são em cima dessas canções que nós mostramos. E outros, evidentemente, de gente que pede bandas, artistas que eu nunca ouvi falar na minha vida. Alguns eu procurei e vou tocar aqui. Agora, muitos eu não encontrei absolutamente nada, porque o universo sonoro não tem fim, né, cara? Então, você vai para onde você quiser. Então, foi muito bacana está sendo legal fazer esse programa para nossa torcida. E eu espero que de 10 em 10 anos, né? Há 10 anos atrás eu fiz um desses. Tô fazendo hoje, provavelmente daqui a 10 anos eu venha fazer outro parecido, porque dá uma trabalheira dos marrecos. Vamos mostrar o que agora aqui, cara? Ih, rapaz, essa provavelmente foi a música mais pedida quando o Tom Leão esteve aqui. Ele trouxe... Cadê o Soulfly? Tem um mar batendo aqui ao fundo, né? Tem. Ó. Já é o Lenny Kravitz? Falar nisso, o sujeito ligou aqui perguntando em que posto de Copacabana, se é que lá vai ser. Provavelmente posto médico, né? Mas eu disse que não deve ser difícil de achar, né? Lenny Kravitz e tal. É, onde tiver um zoom, zoom, zoom, vai ser por ali mesmo. Mas enfim, quando o Leãozinho esteve aqui fazendo um programa com a gente, umas 3-4 semanas atrás, ele trouxe o Pacheco, que é um irmão amigo do Igor, filho do Leãozinho, que trouxe a versão dele particular, uma demo total, e a segunda demo do programa de hoje, de um clássico absoluto que nós não falamos no dia, né? Nem falamos dissemos depois. Que música de que se tratava. Mas vamos dizer pra rapaziada ficar preparada, é uma versão totalmente espacial, lisérgica, Syd Barrett total de O Bonde do Tigrão, cara. Segura isso aqui, cara. Ensinar. Over with three Strongberg 97. Because I was making $2.71 an hour. I keep switching girls all the time because if I'm able to find a girl with really a groovy car that I can build up, man, I'll go steady with her for a while until I build up her car and blow up the engine. Dizem que dentro da vastíssima discografia dele, Frank Zappa, esse é o disco que ele sempre mais gostou. O disco que nós citamos segunda-feira passada, que está em 23º lugar na listinha da Mojo, entre os discos mais despirocados de todos os tempos. Lumpy Grave, um disco lançado pela Verve em 1967. E o pedido para esse disco, pedido ultra especial, né? Veio do Grajaú, de uma ouvinte nossa, a Célia Norberto. Deve estar essa hora subindo pelas paredes, né? Aliás, o Frank Zappa, honra seja feita, tem uma torcida gigantesca no Brasil todo, né? Tem fã-clube, tem gente que se reúne para trocar informação, independente de ser de fã-clube ou não. E isso desde o tempo da Fluminense. De novo eu falo da Fluminense, na época que a Fluminense começou, a rádio tocava razoavelmente Frank Zappa, sempre com uma resposta muito grande por parte da audiência, né? Porque ele fez um som também que circulou em todas as frentes, né? Principalmente na... no experimentalismo, né? Começa a desorientação também. É uma música só de cada lado. Uhum. E não se recomenda esse disco a pessoas cardíacas, né? Passar rapidinho aqui essa lista que muita gente mandou e-mail. Em 18º está o My Bloody Valentine, que também está no programa de hoje, espero ter tempo de tocar. Em 19º, Hawkwind. Em 4º, Funkadelic, já falei. Em 5º, Butthole Surfers. Em 3º, Miles Davis com a Garta. Em 2º, Sun Ha. Em 1º, Captain Beefheart. Em 7º, Jimi Hendrix Experience. Em 8º, John Coltrane Ascension, o disco que nós mostramos aqui. White Noise, Os Mutantes. Em 12º, Beatles. Em 14º, Sgt. Peppers. Em 13º, Velvet Underground. White Light, White Heat. The Residents, Flaming Lips. Em 11º, cheesy newspaper company for a while, but that was terrible. I wasn't making enough money to build anything. And then I worked in a printing company and a couple gas stations. Oh, at the gas station where I was working, my brother had just gotten married. And he bought a new car and his wife was having a kid and all this miserable stuff. And he needed a job, so I gave him a job at the gas station, in which I was fired because, you know, he was going to work there. And he had his car on the rack and he was lubing it and changing tires and everything all the time. And so he got fired because he was goofing off, man. And he just kept taking parts and working on his car day and night. So he lost that job and went to work at another gas station. He took that one. You know, so he feed the kids and that. And then I went to work in an aircraft company. And I was building these planes. I worked on the XP-70. I was the last welder on there. But it was pretty good bread because I was making $2.71 an hour. Tava levando a poeira do chão. Tava tava frio, sem sal. Tava com batucado no quintal. Tava brim, bem blau. Tamanco levanta a poeira do chão. Tamanco levanta a poeira do chão. Mulata faz samba de coração. Se o samba não tem tamborim, faz meu samba assim. Oh, blim, blim, blim, blau. Tamanco batucado no quintal. Samba brim, bem blau. Ah! Tá maco levanta a poeira do chão. Bim, bim, blau. Tá maco batucando no quintal. Samba brim, bim, blau. Tá maco levanta a poeira do chão. Samba brim, bim, blau. Tá maco batucando no quintal. Samba brim, bim, blau. Tá maco levanta a poeira do chão. Tamanco levanta a poeira do chão. Mulata faz samba de coração. Se o samba não tem tamborim, faz meu samba frio. Bim, bim, bim, blau. Tamanco batucado no quintal. Samba bim, bim, blau. Tamanco levanta a poeira do chão. Tamanco levanta a poeira do chão. Samba bim, bim, blau. Orientation, né? Gostei do Lenny Dale. Rapaz, animando. O Lenny Dale foi uma figuraça, né? Um americano de alma, coração, pé, cabelos poucos, né? Há quem diga que ele... Totalmente carioca, né? Aprendeu português pra cantar o que se cantava no Brasil, né? Então, o Lenny Dale foi um dos pedidos surpreendentes, vários pedidos surpreendentes, mas o Lenny Dale, nesse disco gravado ao vivo, acompanhado pelos Bossa 3, Edson Machado, Sebastião Neto, baixista, que depois foi tocar com o Sérgio Mendes, nos Estados Unidos, e o Luiz Essa no piano, gravado ao vivo, maluco. É um disco da Elenco, um disco gravado em 1962 no Rio de Janeiro. Boa fase essa. Porra, maluco. Mas enfim, o Lenny Dale, conforme eu disse, circulou no final dos anos 50, início dos anos 60 pelo Rio de Janeiro. Era um bailarino, dançava pra caráter, né? E gostava muito da música brasileira e tinha algum recurso vocal e amigo da rapaziada que fazia um som interessante e gravou esse disco e gravou outros também. E aí ao fundo, Wonderwall, com a música solicitada pelo nosso ouvinte Orlando Carneiro de Petrópolis. A gente tem muita gente ouvindo nas Petrópolis. Montanhas, né, cara? Bom. Cabras. Dirty Epic. E a música do Lenny Dale, Tamanco no Samba, um clássico de Orlandivo, figuraça também que circula pelo Rio de Janeiro livre, leve e solto. Volta e meia tá se apresentando também, né? É mesmo. Tem tema aí, ó. Tem tema. Tá sumido, hein? Ah, eu que tô sumido. É. Eu fico ligando pra ele semana passada, porra, desculpe. A linha telefônica, eu coloquei um cartão 31, entendeu? E aquele viado daquele ouvinte dizendo que não me conhece aqui, Paquetá. Não? Que é aquela louca, aquela pederasta. Ô, Ferrari. Qual música você pediria pro Ronca Ronca tocar para os seus ouvidos ficarem alegres. Eu queria muito ouvir aquele porre. Porre, aquela bebedeira que você botou no início do programa, o tal de John Cocaine. Ele com um monte de maluco tocando, tudo ao contrário. E Severino dos Paralamas, homenagem ao nosso novo, seu presidente da Câmara, né? Que loucura, que hoje declarou, que o povo quer que os deputados sejam aumentados. É, desde que não haja roubalheira, né? Não, de jeito nenhum, bandedu, de jeito nenhum. Ali só tem chapéuzinho vermelho naquela selva, não tem lobo mal não, rapaz. O Severino, rapaz, o Severino realmente é uma coisa de maluco, né? É, o Severino eu acho que é o lado B do disco do Damião, que você disse que é dos cornos, o Steel Pulse. Você disse que o cara tem dread da grossura do seu pulso, como se tivesse a televisão. Ferrari, calma. Ferrari. Ouve só, Ô Ferrari, então você pediria. Você pediria. É da grossura do meu pulso. Você tá no rádio. Ninguém tem porra nenhuma. Ô Ferrari, então qual a música você pediria, cara? Pediria Severino dos Paralamas. Ah, Severino dos Paralamas. É, em homenagem ao presidente, ao nosso primeiro-ministro lá. Entendi. Que vai morar numa casa de 40 mil metros quadrados, 35 mordomos, segundo a revista Veja. Com piscina, entendeu? E vai pedir um aumento, segundo ele, 80% dos brasileiros querem que eles ganhem mais. E o Severino, eu escrevi no Tico Tico lá no site do Ronca Ronca, ele se vangloria, entre outras, né, peças monumentais que ele fez dentro da política brasileira, de ter sido o engenheiro do caminho da pizza que a CPI do Eurico Miranda tomou em Brasília. Ele diz que segurou o imperador lá de São Januário. Ele é o responsável pelo Eurico não ter dançado, maluco. Hein? O Severino é um safadista. Ele é especializado em moleque, governador. Sabe? Agora eu pergunto a tu. Pergunta a tu, Edu. Diga. Pergunta a essa audiência. Graça, que graça pela madrugada, governador Lodera. Eu pergunto, por que nós votamos em Rosinha? Por que nós votamos esses caras? Isso eu não entendo. Rosinha tá uma fofa. Olha aqui, já que você é um cara muito politizado, e quer falar, Edu? Não, que cabe mais coincidências nisso tudo aí. É que de fato o cara é um anão, esse negócio de baixo clero tem a ver pra caramba com um anão. O cara foi eleito por 300 picaretas e tem o nome de Severino. Ah, e a música dos Paralamas tá em todos os jornais. É muita coincidência mesmo. Ferrari, você é um cara muito politizado. Uma das músicas. Olha, tipo. Típico exemplo. Cacauzinho, vou baterista. Presta atenção aqui. Típico exemplo. Ai, meu Deus. Típico exemplo de música que eu toquei há muitos anos atrás e que a rapaziada, evidentemente, não é um músico, né, tão popular. Aliás, não tem nada de popular no Brasil. Mas que as pessoas ficaram muito ligadas a essa canção. Houve outras versões dela, uma do Roberto Baet, de arrancar os pulsos pela boca. E nós vamos mostrar um camarada que foi trucidado no estádio de Santiago do Chile pelo não tão querido Pinochet. A música chama-se Te Recuerdo, Amanda, Victor Jara. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo, los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Lembre-se, forte é caranguejo que vai pra feira amarrada. Mas e aí, Ferrari? Eu tô muito comovido com essa música. Olha um poeminha, poeminha é sacanagem, nego. Chega, pô, toca um reggaezinho, toca um sambinha. Sambinha é um caralho. Poema do... Olha, olha o Victor Hara com um poema do Pablo Neruda aqui, ó. Olha só, eu tô tocando Victor Hara aqui a pedido de ouvinte de muito tempo, do tempo da Fluminense, hein, cara. Eles têm os colhões de cristal. Eles envenenaram um país com 300 picaretas e Dom Severino. Aconteceu tudo, boca de bocó. Puta que pariu. Como pode? Me gusta. Como pode? Calma, e estás como distante. E estás como... Ô, Ferrari, vou trocar aqui o disco. Degolar o hombre. Vou trocar o disco aqui, vou tocar uma música para um ouvinte nosso, fiel ouvinte, toda segunda-feira. Cadê o nome dele? Spiritual Lines, do José Tadeu. Ele pede uma música, mas essa música, José, ela tá, é um vinil duplo do Spiritual Lines, ela tá simplesmente estrunchada. Então eu vou tocar a seguinte para você, segura aqui. Essa vozinha do John Peel aí, pelo amor de Deus, dá pra fazer 3 vezes seguidas assim, sem tirar? Vou tentar aqui, cara, não é muito fácil não, mas... Aí eu fundo Spiritualize com a música Do It All Over Again. Ronca, ronca. E o Victor Hara, Terecuere do Amanda, que o Roberto Wyatt gravou, conforme eu disse, muita gente pediu, muita gente 3 ou 4, né? Mas pedir Victor Hara hoje em dia... numa rádio como a Cidade ou qualquer outra, né? Pode ser a Rádio Relógio. O Gerson Cotrim, de Botafogo, que pediu essa música de forma mais animada, hein? Ô, Ferrari. Sim. Ferrari, tá, sim. Tá mais calmo? Tô aqui. Então, eu fiquei muito emocionado porque... Entendi. O nosso, tá, nosso ouvinte amigo, Milton Metin Negro, ligou pra cá agora, perguntando se você aprendeu espanhol com o Luxemburgo, cara, o Luxenhol. Que ele disse que você mandou um puta... Como é que é o puta que pariu que você fala em espanhol? Puta que pariu, né? Na verdade, foi um período que eu tive na fronteira com a Guiana Francesa. Eu adquiri esse sotaque, governador. Puta que pariu, né? O que que vem? Você acha que é bueno acordar assim como o país lhe entrega las traças, como diria Bambi Edu? O homem das dreads, o tamanho de um punho? Ouve só, aliás, a rapaziada que essa semana foi contactada pelo departamento de promoção aqui sobre o livro do Rio Fanzini, por favor, vocês informem se a rapaziada realmente está ligando para vocês, porque eu entreguei tudo direitinho, nome, telefone. Pra mim não ligou, só Rony e Putão. Porque você não ganhou, ou o Nilma, né, cara? Então, há uma semana já que os livros foram despachados aqui do departamento de promoção, e essa semana a rapaziada deve ter ligado, né? Governador Valadares, eu tenho uma reclamação a fazer. Peraí um pouquinho, cara. Quanto à audiência? Peraí. Peraí que o programa tem um minuto só de programa, cara. Tem um minuto, nós temos 35 músicas pra tocar aqui, cara. Tem Gentle Giant, tem Free, tem Nelson Cavaquinho, tem um diabo aqui, cara. Você segura a onda aí, cara. Aproveitar a saideira aqui do programa para mostrar uma banda que é sempre muito pedida pela nossa torcida e que, não a banda, mas o cantor da banda, vem passando por um momento muito especial, que é o Free, Simon Kirk na bateria, o espetacular Randy Fraser e Paul Kossoff na guitarra. E o vocalista, o Paul Rodgers, vai reencarnar no Fred... Fred McGregor. No Queen, né? O Fred Mercury. O Fred Mercury agora está encarnado na figura do Paul Rodgers, o cantor dessa banda aqui, que fica sendo a John Peel Session, na Peel Session de hoje. Ronca, ronca. Sing me a sad song. Pera, eu vou botar de novo. Essa entrada é sacanagem, né, cara? O Simon Kirk, quem a gente fez aqui é brincadeira, bicho. Segura só. Sing me a sad song and I'll be right on. Repetindo, esse caboclo aqui, o Paul Rodgers, é agora o Fred Mercury, a nova formação do Queen, várias datas já totalmente sold out, loucura total. Sing me a sad song, and I'll be right on my way. Sad song, like the song of yesterday. Well, my father used to sing the blues. está Paul Rogers, o novo Freddie Mercury. Free gravado no programa do John Peel, Songs of Yesterday. Agradecer a participação de vocês, espetacular, em dois dias de pedidos. Evidentemente, né, Edu? A gente vai voltar. Tudo, né? A gente vai voltar. Pô, de longe, né, cara? Vamos voltar a essa ideia que sempre rende bons frangos, né? O sequelado tá na linha? O Ferrari? Sim. Ah, você tá aí. Dedico uma música pra você aqui, ó. Começamos o programa com o Tim Lizzy, sem tocar a música toda, a gente acaba o programa com o Tim Lizzy, sem mostrar a música toda. Ô Ferrari, obrigado pela participação, tá, cara? De nada, e manda um abraço lá pra Severeia. Engraçado que ninguém lembrasse dos seus dreads, né, cara? Lá em como é que chama lá? É o nome do Paquetá. Sim, tem Paquetá. Não esquece, até semana que vem. Valeu. Desligou o telefone. Ó. Desculpa aí, Ferrari. Ela vai segurar o Situmama depois, hein, cara? Bem que de lá até aqui dá tempo de descer o elevador ali e não chega aqui. Mas a rapaziada que vem chegando ao Ronca Ronca nos últimos meses, nós estamos aqui desde o dia 20 de setembro de 2004. Participe sempre, entrando no site da Rádio Cidade. www.radiocidade.fm. À direita tem o link do Ronca Ronca. Isso. Faça seu comentário, envie a sua música. Nós sempre, eu tenho a nítida sensação de que a cada edição do programa a nossa torcida vai aumentando muito. É. Pelos comentários de gente que eu encontro na rua, pelos e-mails, enfim. Então participe sempre, porque o programa é sempre muito voltado para quem nos ouve, né? Isso. Não adianta eu chegar aqui e ficar tocando disquinho de bobeira, né? Tocar disquinho de bobeira realmente é flórido. Aproveitar e mandar um abraço para pra galera aqui, o Eduardo Figueiredo, Karina Rocha, Gabriel Miranda, Fabrício Silva, Antônio Carlos e a Tatiana Silva também. Galera que ligou aí durante o programa. Enfim, brigadão aí pela participação e pela audiência também. E aos pouquinhos, com o Ronca Ronca se solidificando aqui na Rádio Cidade, a gente vai começar a fazer outras coisas. É. A festa vem aí, com certeza absoluta, no primeiro semestre, a gente vai ter a festa Ronca Ronca de volta. Oh. Outras possibilidades de promoção, de encontros. Uma coisa que eu fazia no tempo da Fluminense, que era muito bacana, mas naquela época, né, tudo era muito novidade, né? A gente fazia umas sessões de vídeo antes tarde do que nunca. Então tem uma rapaziada me procurando, querendo promover de novo. Promover umas mostras de vídeo, né? Uma coisa musical ou não, mas uma coisa sempre de muito interesse pra rapaziada. Hoje em dia nada é muito raro, né, cara? Você tem acesso a tudo. É. Mas se a gente conseguir um lugar legal, com condições técnicas legal, de juntar uma rapaziada. Enfim, as ideias estão pipocando. É. Dancing in the Moonlight. Aliás, a lua tá sinistra, né, cara? Totalmente aberta. Edu, obrigado. Olha o Ricão aí. Ricão, maluco, só dá ele aqui embaixo. É, cara. O cara. Se escopa pro lado. Até segunda, Maurício. Ih, acabou, hein? Eu pensei que tivesse. Desculpa, cara. Não, mas acabou mesmo. Beijinhos, obrigado pela participação. Falou. Abraço. Segunda-feira assim, a gente volta ao vivo, hein? Valeu, Maurício. Valeu, galera. Ronca, ronca. Cidade. A Rádio Rock. Cidade. A Rádio Rock.